Ciência e Técnica. A revolução na arte de fiar. James Hargreaves constrói a máquina de tecer. Fiar e tecer. Duas coisas que pertencem às primeiras que o homem aprendeu. Já há milênios, o homem transformava fios de pelos dos animais e de plantas em cordões, e disso fazia tecidos e roupas. Produzia linha com o auxílio de uma fiadeira fabricada à mão e urdia os tecidos sobre um quadro de madeira. Mesmo assim, o homem sempre procurou progredir, poupando trabalho. Contudo, há cerca de 300 anos, as pessoas eram menos exigentes que hoje. Um vestido bastava para todos os dias. Mas a exigência de maior quantidade de tecidos começou a se fazer principalmente na Europa. Mais gente precisava de roupas. Mais carneiros, portanto, eram criados. Mais juta era plantada. A isto juntava-se a lã vegetal, o algodão vindo da América. Mas tudo era feito à mão pelos tecelões. Nesse tempo, um homem chamado John Kay, em 1733, descobria um aperfeiçoamento com o qual se conseguia fazer estas operações muito mais rapidamente. A produção dos tiares multiplicou-se. Decorreu daí que não havia produção de linha suficiente. Isto fez pensar a um inglês chamado James Hargreaves, tecelão também. Não conseguia linha suficiente para o trabalho. O quê? Só trazes isto de linha, Bill? Eu sinto muito, James. Mais do que isso, não conseguimos fiar com toda boa vontade. Deves fornecer a outros tecelões também um pouco de linha? Ah, bobagem. Você me paga um bom preço pela linha. Mesmo assim, James Hargreaves ficava ainda muitas vezes sem fio, consequentemente, sem trabalho. Começou ele a meditar. Até que um dia, de repente, deu um pulo e começou a desenhar. O que é que você está desenhando, James? Você está vendo? Uma roda de fiar? O que dará isto? Não tens nada melhor a fazer? Infelizmente não. Eu apenas sei tecer quando tenho linha e no momento nada tenho. Jane e eu arrebentamos os dedos fiando e... Eu sei disso, Emily, sei disso. Tecer é mais rápido do que fiar. Pois é. E nada há para fazer que melhore. Talvez sim, Emily. Como é que você imagina isto? Bem, veja. Veja o que estou fazendo. Que não é brincadeira. Eu imagino como se poderiam fiar vários fios com uma só roda. Você está maluco. Várias fiadeiras ao mesmo tempo? Eu nem cheguei a acabar. A Real Sociedade de Artes ofereceu um prêmio de 50 libras. Espere, aqui está. Ou melhor, a sociedade quer premiar a melhor invenção de uma máquina que fie 6 fios de juta, algodão, outro fio ao mesmo tempo, de modo que uma só pessoa precise cuidar da máquina. Ah, a gente vê logo que a sociedade é formada por homens. Homem não entende disso. Fiar 6 fios com uma só fiadeira é impossível. Contudo, Hargreaves não se deixou enganar. Ele desenhava sem parar, mas sem resultado. Finalmente, desistiu de seu plano e entregou-se a seu destino. Até que certo dia, ocorreu à sua filha Jenny uma má sorte. Quando seu pai entrava na sala para ver se podia levar nova bobina cheia de fio, Jenny fez um movimento desajeitado, tropeçou na fiadeira e a fiadeira caiu no chão. Oh, mas que falta de cuidado, minha filha. Oh, papai, desculpe. Tomara que não tenha escangalhado nada. Eu acho que... O eixo da manivela quebrou-se. O quê? Sabe o que significa? Pelo menos 4 dias... O que foi, papai? Quieta. Jenny, olha aqui. Sim? O fuso. Ele continua girando. É? É. E gira, embora esteja em sentido vertical. O que quer dizer isto? Não sei. Eu acho que... talvez tenha sido bom teres deixado cair a fiadeira. Jenny não compreendeu seu pai. Apenas estava alegre pela repreensão que não veio. Hargreaves apanhou a fiadeira quebrada, levou-a para a oficina e fechou-se lá. Quando sua mulher lhe perguntou, alguns dias depois, se ele já havia consertado a fiadeira, obteve resposta zangada. Vocês têm ainda outra fiadeira. Podem revezar o trabalho. O que foi que te deu na cabeça, Jenny? No momento eu tenho algo melhor a fazer do que tecer. Melhor? Qual é o segredo? Que estás a martelar e esculpir atrás de uma porta fechada que nós não podemos ver. Espera. Somente te digo. Logo farei um segundo e um terceiro tiar e poderei admitir alguns empregados. Ah, ainda não tivemos fio suficiente para que pudesse tecer o dia inteiro e agora falas de montar mais tiares. Contudo, James Hargreaves não se traiu sobre o que planejava às escondidas. Também Bill Rogers nada descobriu. Oh! Andas sumindo, James? O que há contigo? Já nem achas ruim quando trago pouco fio? Deve haver algo o qual guarda segredo. James Hargreaves, porém, nada lhe contou. Prosseguia secretamente em seu trabalho inventivo que a fiadeira caída lhe havia trazido. Acolhera novamente suas antigas experiências. Isto é, construir uma máquina com a qual pudesse girar simultaneamente vários fusos por meio de uma roda propulsora. E o que ele tentara em vão durante tantos anos, conseguir agora. O fuso que corria vertical da fiadeira de Jenny lhe indicava o caminho. E depois de longas semanas gritou pela mulher e filha na sua oficina que por tantos anos conservara fechada e disse alegremente... Aí está. Podem ver. O que é isto, Jenny? Isto é uma máquina de fiar. E com ela podem esfiar ao mesmo tempo 8 fios. Papai, o senhor está brincando? Não, minha filha, não. Pelo contrário. James, o que é isto? Somente fusos? É natural, Emily. 8 fusos um ao lado do outro. Mas eles ficam na vertical, papai. Certo. Não te recordas de quando a tua fiadeira caiu no chão... e o fuso continuou girando, embora estivesse na vertical? Sim, sim. Foi aquilo que me trouxe a ideia certa. E por isso, chamar-se-á a máquina como tu te chamas. Fiadeira Jenny. Sim, e pode-se realmente fiar com esta coisa? Pois é claro. Venham cá, eu quero ensinar. Bem, olhem bem. De fato, quando Hargreaves pegou a manivela e girou a fiadeira grande... puseram-se em movimentos, de uma vez, todos os 8 fusos. E James Hargreaves mostrou às admiradas mulheres que ele podia, de fato, tecer 8 fios ao mesmo tempo. Isto foi em 1764. 13 anos depois que a Real Sociedade havia posto um prêmio pela invenção de uma máquina de fiar. E aquilo que até agora ninguém havia conseguido, ali havia executado... simples tecelão James Hargreaves. Agora, com a nova fiadeira, Jenny, a filha de Hargreaves, podia tecer 8 vezes mais fios do que antes com a fiadeira simples. Agora, James Hargreaves já não tinha que parar com a tecelagem, ainda que ficasse sentado ao tiar desde manhã até a noite. Ganhava tão bem agora que podia economizar um xilim após outro para adquirir um segundo tiar. Certo dia, Bill Rogers surgiu em sua casa. O que, que há, James? Eu não recebo mais nenhuma encomenda sua? Por acaso, o meu fio não te serve mais? Ah, sabes, Bill, a Jenny consegue isto agora sozinha. Sozinha? É. Toda a cidade de Stanhill sabe que o teu tiar não para mais o dia inteiro. Eu gostaria de saber aonde consegue o teu fio. Ei, mas se eu te disser... Não, momento, que barulho é esse aí ao lado? Não é a fiadeira? E que pode ser, então? Bem, que diferença faz para ti, Bill, se trabalhas para mim ou não, para o outro? Não, eu quero saber o que está funcionando por trás dessa porta. Não. Deixa-me passar. Eu já te disse. Muito bem, pode vir. A Jenny, minha fiadeira Jenny é esta. São 6, 9 furos de uma vez que giram? Onde arranjaste esta máquina do diabo? Eu mesma construí. Tu? Sim. Ah, é por isso que eu não recebo mais as tuas encomendas. Tu queres deixar a nós, fiadores, sem pão. Nunca, viu? Nunca. Quero apenas facilitar o vosso trabalho. Não preciso explicar mais nada. Onde 8 fusos rodam ao mesmo tempo, tornam-se desnecessários 7 fiadores. Não terás longas alegrias com esta máquina do diabo, Arlives. Voltarei, mas não voltarei sozinho, viu? Bem, eu não voltarei sozinho. Realmente, Bill Rogers voltou na mesma noite com uma turma de homens que ganhavam seu pão com o trabalho de fiação. Invadiram a casa de Hargreaves e destruíram a máquina fiadeira Jenny. Esta verdadeira guerra contra as máquinas de Hargreaves durou alguns anos, até que descobriram que elas não tiravam o pão de ninguém. Outros aperfeiçoaram a máquina. Muita gente trabalhou até que chegássemos às fábricas têxteis, nas quais milhares de fusos giram, em cujas salas gigantescas ficam longas fileiras de teares automáticos. Mas os primeiros passos para este caminho haviam sido dados quando, há 300 anos, James Hargreaves havia construído a fiadeira Jenny.